Rodopiava. Rodopiava. Rodopiava. Eu vi o mundo girar. Eu vi. Eu vi o mundo girar. Eu vi a sereia sentada na areia. Eu vi a sereia sentada na areia. Yeah.